eu sei que consegue transformar meus sonhos em realidade. Ao ver o bater das águas que vinham de encontro beijando a areia, de repente eu vi o cantar tão apaixonado de uma sereia. Sobre as ondas que vinham correndo, avistei de longe a mais linda flor. Naquele momento a tristeza sumiu, meu mundo vazio se encheu de amor. Encheu minha alma de felicidade. Sereia, sereia, eu sei que consegue transformar meus sonhos em realidade. Você acabou de ouvir Modão 103, de volta amanhã. Supermercados Irmãos Gonçalves, onde comprar é um barato. Informa a hora certa. 8:59. É festa. O Irmãos Gonçalves faz 47 anos. Aproveite as ofertas exclusivas de aniversário. Açúcar cristal doce de 2,95 kg. Lava roupas em pó concentrado Urca 2,4 kg, 12,80. Coxas e sobrecoxas congeladas dorsal Nutriza 6,98 kg. Tequitos de frango Seara 300 gramas, 5,98. Uva Vitória embalada 500 gramas, 8,80. Só até quinta para todas as lojas. Aniversário de 47 anos do Irmãos Gonçalves. Celebrando com você. Comer bem não precisa ser caro. Conheça o Café Restaurante e tenha uma experiência gastronômica deliciosa na hora do seu almoço. Buffet por quilo com muitas opções de saladas, variedade de carnes e muitos acompanhamentos. Tudo com aquele temperinho caseiro de dar água na boca. O Café Restaurante espera por você de segunda a sábado no horário do almoço. Café Restaurante, na Avenida Carlos Gomes, ao lado do Colégio Classe A. Fone Watts 999384093. Sabe onde você encontra? Lá na Loja Católica. Lembrancinhas de batizado, primeira eucaristia, crisma, casamento, onde é que tem? Na Loja Católica. Livros, Bíblia com letra grande para catequese, Bíblia infantil é lá também. Aí eu quero um quadro da Santa Ceia, de Jesus Misericordioso, quadros católicos, já sabe, né? Semijoias religiosas, escapulários de aço e prata, terços nacionais importados, imagens sacras, a maior variedade em camisetas e ó, muito mais. É a mais completa loja de artigos religiosos e presentes de Rondônia. O endereço Dom Pedro II, esquina com Júlio de Castilho. Fone Whats 992801556. Agora já sabe, né? Precisou, vai na Loja Católica. Presentes para quem tem fé. Participe do novenário e festa do Sagrado Coração de Jesus 2024. A novena acontece na Catedral de segunda a sexta às 18 horas e no sábado às 18h45. Dia 7 de junho, primeira sexta-feira do mês, será o dia do Sagrado Coração de Jesus, com missa da Alvorada às 6h30 da manhã. Ao meio-dia, missa com bênçãos dos objetos e enfermos. E às 18h15, missa solene, seguida de procissão e quermesse. A quermesse continua dias 8 e 9 com deliciosas comidas típicas, bingos e muita diversão para toda a família. Festa do Sagrado Coração de Jesus 2024. Participe! Alô, produtor rural. O show de prêmios Sustenutri já começou. Comprando a partir de 50 sacas de nutrição para bovinos, equinos, aves e suínos, você ganha prêmios exclusivos. Não perca tempo e aproveite as vantagens de comprar na Sustenutri. Mas atenção, essa oportunidade é por tempo limitado. Sustenutri, nutrição animal, impulsionando a sustentabilidade no campo. Uma empresa do Grupo Rovema. ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Clube 103, o Clube do Sócio Evangelizador, informa a próxima atração. A seguir, Família Caiari. Apresentação, Emerson Lopes. Sempre tem algo maior pra acontecer. Tudo passa, pode crer. Daqui a pouco tudo fica bem, e muito em breve a vida vai te surpreender. Tenha calma, de repente esta é a chance para redor. Bom dia, meus irmãos. Família Evangelizar é Preciso, de todo o Brasil. Quero desejar que a sua vida na presença de Deus, por intercessão de Maria, seja abençoada e o seu dia de hoje seja melhor do que foi ontem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus, no início deste dia, eu ofereço meus pensamentos e todas as minhas obras, que elas sejam segundo a tua vontade. Ofereço, Senhor, nesta primeira hora do dia, os trabalhos que realizarei. Concede-me, Senhor, a graça de purificar a memória. Ofereço, Senhor, este dia e peço a graça de frear a minha língua. A graça, Senhor, de mortificar os sentidos. E principalmente, Senhor, dai-me a graça de ter domínio sobre os sentimentos do meu coração. Senhor, eu consagro este dia e fazei-me obedecer os teus mandamentos, sacrificar-me pelos meus amigos e, se preciso for, perdoar os inimigos. Concede-me, Senhor Deus, ter autoconhecimento das minhas próprias fraquezas, que nas minhas fragilidades eu recorra à força do teu Espírito, que nas minhas virtudes eu o faça como testemunho. Senhor, eu suplico, aceite tudo o que eu fizer, Mas, Senhor, que o Teu Espírito esteja tão plenamente em mim, que todas as obras lhe sejam agradáveis. Entrego, Senhor, de modo particular estas pessoas, que sei que estão precisando de oração, que também elas possam ter um dia de serenidade, tranquilidade e paz. Diga o nome das pessoas por quem você reza e juntos elevemos a Deus, nesta intenção, um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, faça-se em mim todas as coisas, principalmente a Tua vontade. Amém. A cada instante há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes, quer libertar e curar todo aquele que crê. Ergue a mão e canta. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Bênçãos são derramadas. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Sou eu, é você. Tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu espero em Tua promessa, eu confio em Tua obra, Senhor. Acredito em Tua palavra, no poder do Teu nome, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Com as mãos para o céu, de onde vem todas as bênçãos da parte do nosso Deus. Agora é com você. Eu bênção de hoje. Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Bom dia, família, uma manhã abençoada para você aqui na Caiari FM. Bom dia, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria. 9:12, 9:12, chegando Tony Alisson, meu amigo Jesus, aumenta o volume aí do radinho. Ele insiste isso aí, eu começo a nossa manhã falando pra você que você é amado, amada, o Senhor te ama de forma incondicional, poderosa, completa, porque Ele é o próprio amor, né? Sinta-se amado, meu irmão, minha irmã. Tony Alisson, meu amigo Jesus, aqui na programação 103,1, tomo posse pra gente começar essa quarta-feira, Mariana, tomando posse das ricas bênçãos de Deus sobre a nossa vida, né? Dia 5 hoje de junho, mês de Santo Antônio, de São João, mês de Santo Antônio, São João, qual que é hoje, gente? São Pedro, né? Eita, viva São João, viva! Olha a fogueira! Você gosta desse período junino, de festança, de quadrilha, de arraiar, né? Os festejos das comunidades, das paróquias, você gosta? O que mais que você mais gosta? Fala pra mim, é uma comida, é a alegria, é a comunhão, é todo mundo se reunindo, né? Os voluntários fazendo a coisa acontecer nas comunidades, nas paróquias, na cidade como um todo também, né? Que é uma festa assim que abraça todo mundo, é um período que abraça todo mundo, os nordestinos que o digam, né? Você sabe que a minha digníssima Fernanda Lopes é nordestina, então eu fui lá há alguns anos, a gente passou o período junino lá por Recife, lá pelo Nordeste, é a coisa mais linda de se ver, gente. Você anda pelas cidades do interior nordestino ali, aquelas montanhas de milho verde no meio das ruas, assim, porque lá é uma celebração, é como se fosse um Natal, algo assim, sabe, para os nordestinos, fogueira na frente de casa, e faz pamonha, e faz curau, e faz não sei o quê, tudo de milho. Você sai de lá, você volta para casa achando que você é um milho verde. E aí, conta para mim, vocês gostam desse período? O que você mais gosta? Eu lembro que lá na minha terra natal, falei da dona Fernanda, vou falar da minha agora. A tradição do quentão era mais forte. Acho que é porque é frio, né, gente? Quentão, pinhão, lá no Paraná. Aí pra cá eu não vejo, de às vezes a gente encontra, né? E também não é muito igual de lá, não. Parece que tomar no frio era outra graça, era outra história, né? O tomar o quentão no frio. Mas é pra gente papear nessa manhã sobre esse assunto. Se você quiser comentar, falar do que você mais gosta, fala pra mim aí, tá bom? E você é devoto de um santo junino? Santo Antônio! São João! São Pedro! Tem gente que acha que Santo Antônio é o santo casamenteiro, né? Mas você sabia que, na verdade, o certo é você que tá encalhada. Pedir pra São José? São José que providencia os melhores maridos. Viu, comadre? Se apega com São José pra você ver como é que é. 9:21, vamos começar a nossa manhã, então. Deixa eu dar bom dia pra esse povo aqui. Bom dia família, com Jesus e com Maria. Bom dia, bom dia. Bom dia, Emerson. Tira um versículo pra mim e toca a música da Fernandinha Lopes, Terra Seca, por favor. Então tá bom, dona Ju, você tá desanimadinha, Ju? Dá animada aí, comadre, que nós estamos no mês da festança, Ju. Pro seu Ju Ximenes, São Vicente de Paulo saiu. Deus ajuda no tempo oportuno, quando nós fazemos o que é possível, viu, Ju? O possível é a gente que faz, o impossível é a gente deixa com Deus, né, dona Maria da Conceição? Bom dia, seu Ed. Pois o senhor tirou a palavra da caixinha. O senhor vai tirar. Quarta-feira pra nós, o amor de Deus e o amor de Maria. Pra senhora também, é nessas horas que eu percebo que eu tô ficando velho. O povo já começa a me chamar de senhor. Eita, eita, eita, eita. Olha, três coisas, dona Maria, são curadars falando pra senhora. Olha, três coisas são absolutamente necessárias contra a tentação: a oração para nos esclarecer, os sacramentos para nos fortalecer e a vigilância para nos preservar. Gente, vocês estão vendo que a série de reflexões que a gente está fazendo é maravilhosa, né? Nós vamos crescer enquanto cristãos católicos. É o novo livro do Padre Joãozinho. Querida Igreja Católica, quem puder adquirir esse livro. Lá na Católica tem, gente, porque esse livro é fantástico. Eu não tenho receio de recomendar, não. Porque se tem uma coisa que eu assumi como missão para recomendar para o povo, é livro sobre a nossa fé, viu? Que o nosso povo padece por falta de conhecimento. E quando a gente conhece a nossa igreja, a gente se apaixona, não larga ela de jeito nenhum. Eu desafio até quem é protestante para estudar profundamente mesmo a teologia, os documentos da igreja, para eu desafio para ver se não. Se fizer um estudo sério, para ver se não vira católico ou se não volta para a Igreja Católica. E às vezes era, deixou de ser, né? E foi por causa disso, por causa daquilo, deixou Nossa Senhora, deixou a Eucaristia. Mas se estudar, eu desafio. Um estudo profundo, sério mesmo, atrás aí dos documentos da Igreja, né? Da patrística, doutores daí. Você vai ver. Ah, mas já tem muita gente para contar que é verdade isso que eu estou falando. Tá bom, gente? Então, por isso que eu recomendo. O livro é Querida Igreja Católica, 40 motivos para permanecer na Igreja fundada por Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver que quem é católico, se é católico, o católico ele professa uma só fé. Daqui a pouquinho, 10 da manhã, na série de reflexões, Querida Igreja Católica, imperdível! Vamos lá, 9 horas e 24 minutinhos. Bom dia, família, povo lindo de Jesus e de Maria. 9h24 agora. Supermercado Taimax, o máximo na sua economia. Na Abonã com Gonçalves Dias. Informa a hora certa. Hora certinha, 9h24. A festa continua! Tem ressaca de promoção no Taimax. A promoção aqui não para. Arroz soltinho, R$24,98. Café Três Corações, 250 gramas, R$9,28. Músculo bovino, R$17,98. Trigo Dona Benta com fermento, R$4,98. Escol Caixa, 15 latas, R$37,95. Sabonete Albany, R$1,38. A 100, R$18,98. Ressaca da promoção da casca de bala. Até quinta, no Taimax. Aproveite! Ô, compadre, aproveita as ofertas, senhor! É o Arraiá de Ofertas da Fada! Treliça 8 centímetros, barra 6 metros, R$30,90 à vista. Telha 5 milímetros, fibrocimento, 2,44 por 1,10, R$56,90 à vista. Piso retificado, brilhante, cimentício, 60 por 60, R$31,90 à vista. Conjunto bacia e caixa acoplada, R$319,90 à vista. Olha a economia! É verdade! Arraiá de Ofertas da Fada. Fada Materiais e Construção, Avenida Amazonas. Nas 2386 Nova Porto Velho. Fone Whats 3225-3191. Ê, compadre, é Arraiá na BH. Muitas ofertas assim quentinha, ó. Selador acrílico primeira linha 18 litros, R$114,90 à vista. Massa corrida 15 quilos, R$37,90 à vista. Tinta acrílica profissional 18 litros, R$154,90 à vista. Esmalte sintético ecológico branco 3 litros e 600, só R$99,90 à vista. As ofertas só valem até o dia 30 de junho. Pula pra cá, vem pro Arraiá BH Tinta, sua casa de vida nova. Benedita Joias, para você que valoriza o brilho único e a elegância atemporal das joias em ouro 18 quilates, da prata e das mais renomadas marcas de relógios nacionais e importados. Na Benedita você encontra joias religiosas de Nossa Senhora e do seu santo de devoção. Encontra ainda serviço de ótica com óculos de sol e de grau das melhores marcas, garantindo estilo e qualidade para os seus olhos. Visite a loja, que fica em frente à Praça de Alimentação do Porto Velho Shopping, ou chame no WhatsApp 99 9937-0266, que a Benedita envia para todo o estado. Benedita Joias, joias que marcam e contam histórias. Conheça a Aurora Velas e Decor, que inaugurou. Loja ampla, moderna e cheia de novidades, no mesmo endereço de sempre. Lá você vai encontrar uma grande variedade de velas tradicionais, religiosas, decorativas e velas aromáticas, que são uma opção de lembrancinha para todas as ocasiões especiais. Na Aurora Velas e Decor, tem também muitas opções em vasos, plantas e flores artificiais com um toque real incrível. A Aurora Velas e Decor é uma loja de fábrica e por isso tem os melhores preços para você. Rua Alexandre Guimarães, 4692, no Agenor de Carvalho. Fone Whats 3212-1916. Atenção, cidadãs e cidadãos de Candeias do Jamari. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia informa que no próximo dia 9 de junho, um domingo, acontecerá a eleição suplementar para a Prefeitura do município. A votação acontecerá de 8 às 17 horas, mas fique atento. Somente poderão votar as pessoas que estavam com seu título regularizado até o dia 10 de janeiro de 2024. Participe da eleição. e contribua para a construção de um futuro melhor para Candeias do Jamari. Anote aí na agenda. Dia 9 de junho tem eleição suplementar. O futuro de Candeias do Jamari está nas suas mãos. Vote. Meu voto é meu poder. Justiça Eleitoral de Rondônia. 103,1 Caiari. Caiari. Caiari FM, a primeira no coração da gente, te transmitindo um abraço fraterno nessa manhã, desejando para você a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo para você. Chegando Diego Fernandes, Templo Vivo, 929, aumenta o volume. Seja bem-vindo, Espírito Santo. É o teu lar, seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu Vamos nessa então, 9 horas e 33 minutinhos. Deixa eu ver aqui se tem alguém ligado no nosso programa nessa manhã, curtindo a Caiaria FM. Fico muito feliz, gente, quando vocês participam, mandam mensagem aqui no programa, interagem, pede versículo, oferece as músicas, os louvores que só tocam aqui, né? Não adianta procurar, não. Você só vai encontrar música boa, louvores lindos assim aqui na 103,1 na nossa manhã abençoada, né, Dona Lúcia? Dona Lúcia Carneiro, bom dia, minha irmã. E ela falando aqui, Jesus Cristo esteja iluminando seus caminhos hoje e sempre, meu amigo querido. Bom dia, com muita alegria, gratidão. Sempre assim seja seu dia, um abraço carinhoso, um mês de muitas alegrias. É a Dona Lúcia Carneiro, mandou mensagem de texto, que tristeza, minha irmã. Mandou um áudio aí conversando com a gente. É muito mais bonito quando tem a sua voz aqui no programa, igual a da Dona Dalvina, assim, escuta só, escuta dia, só. Bom dia, Emerson, bom dia, minha irmãzinha. Família Caiari, que a paz de Deus, olha que dinâmica boa. De Maria esteja com todos nós. Amém. Tira um versículo pra mim. Agora. Em gratidão a Deus, gratidão à Virgem Maria por tudo de bom que eu tenho recebido a cada dia. Deus está me dando forças, discernimento e amor no coração. Obrigada, meu Deus, por tudo. Bom dia, meu lindo. Bom dia, minha irmãzinha. Bom dia, irmãzinha. Olha aqui, ó, saiu para a senhora Romanos 12:12. Diz assim, sede alegres na esperança, Dona Dalvina, paciente na tribulação, Dona Dalvina, e perseverante na oração, minha irmã, 9:34. Essa daqui eu fiquei devendo ontem, né? Pra quem que foi? Padre Reginaldo Manzotti. Obrigado, Deus. Já parou para pensar as coisas que vem planejando, aonde ele se encaixa? E se agradece todo dia que sua vida passa? Pois pode ter certeza que ele olha por você. Já parou pra perceber que tudo que ele faz por nós não pede nada em troca? Que quando tudo te fechou, te abre novas portas.